Fiel, Guardião 07. Autocoordenação da presente, 12345, a ingressar na terminal Ilhéus, 12021. Chame Recife em 12-60. 12-88. São 32 no meio ali, mantém cabeceira 10. Sim, mantém 10, são 32 no meio. 1867, 3 horas e 45, até na Palma, de nosso POB 122. Boa noite, Lenço Antônio Pátio, após Tigo Passarido via Índia, quando no ponto de espera 1895, a gente me treze, bom voo. Clay 13, contando o Pátio, segue Passarido, 1895 lá no ponto de espera, 1865, bom dia. Oxenem 1141, 937, decola o controle Cogino. A Oliveira, chama o solo 219, seu solo aos 37. A gente leva o solo 121, décima nave, Oxenem 1141. 10 mil pés, acuse no localizador 1013. 0 graus com 11 nós, autorizado decolagem pista 17, Victor Charlie Hotel. Siga via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, né? 141. Mantenha presente pro as instruções. Mantenha pro as instruções, então 32 no meio, informa o tráfego, setor norte, mil pés não interfere, o vento 120 graus com 11 nós, o altímetro permanece no 0 no 3, autorizado a decolagem pista 10, TAM 32 no meio. Charlie Hotel, decolado de Salvador aos 39, prossegue no perfil da saída bom com controle 1 no 9 decimal 35. 0935, ouvi Charlie Hotel. Controle Salvador, boa tarde, Sebastião, ouvi Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 100. Vitor Charlie Hotel. Vai subir, manter 100, Charlie Hotel na saída A. Só me confirme, senhor, se estamos livres da restrição vertical. Está livre da restrição. Grato, Charlie Hotel. Paulo Salvador, boa tarde, canal 6213, posição 6, pushback é canal 6. Oxenem 62 no 3, coordenando com a equipe de solo. Assim que o companhia liberar a retaguarda, tá na alfa agora, autorizado o feedback acionamento. Você passa a fazer o nome da companhia, autorizado o feedback acionamento, vai chamar para o táxi, Oxenem 62, 1-3. Isso, estrela do litoral norte, obrigado, até retorno, você está bem brincando. Aguarde para decolagem, por gentileza. 2-2-3-0. Salvador até 3805. Capitão do Novembro, Lento Mike, decolado 17, telefone 0116. Capitão do Novembro, Lento Mike, ingresso no corredor forte, ao tempo 3 Salvador, no 013. Confirme por quantas milhas vai se afastar de Salvador? Forte 2-0 milhas, ingresso no corredor forte, é uma torre 1, no metal, sistema 0-3-2. Venha. Lida é o Lida, pós-Lida Bridge. Bridge intercepta uniformes Luna 6, segue conforme plano. Controle 1-9-35, transponder 5-1-4-0. Autorizado 3-4-0 para Guarulhos, decolada bem. Na Daião Lida, pós-Lida Voa Bridge. Bridge intercepta transponder 1-6. 9-35 ao controle e 5-1-40 aciona. Correto, 3-0-5 para pushback acionar. Dan 32 no meio, vou pro Tico. Dan 32 no meio, aguarde coordenação. Passarinho 2230, aguardando separação, devido ao Papa Alfa Tango 4 decolou também por da Arbor, mais um minuto para decolagem. Sim, 2230. O 2230 sugere contato com o controle para após decolagem, voo para a direita, direto a uma posição mais adiante, talvez leva ou seguir pelo litoral, assim não teria conflito de tráfego. Andar presente, autorizado a decolagem pista no 0, vento 150 graus, com no 0 norte, passarei 2230. 2230. Tá, 3, 2, 3, se chamou? Tá, 3, 2, 3, 3. Tá, para Brasília, nível 360. Via uniforme Zulu 7. Escola pista 1-0. Saída Arbor. Após Arbor, Elefa. Controle 1-9-35. Transponder 5-1-4-6. Táxi, o Xanar 6213, temos 170 a bordo, 340, alterna Guarulhos. Passarido 2230, contato radar, atenção, vigilância. Passarido 2230, sente, se possível, direto conquista, quando possível. Sente, aguarde. Nove-meia-quatro, identifique descida até o nível de voo 200, vai seguir tráfego da passarela à sua frente 10 milhas, onde não haverá ultrapassagem. 1013, eu ajuste do altímetro em Salvador, voe Mari para interceptar a chegada Mari. Autorizado até o 200, 200. Não entendi o 964, queria repetir? Ei, ciente. Telefone, identificação. Trip 5474, identifique, desça e mantenha o nível de voo 050.013, ajuste. Isso, afirmo. Uno 867, atuem. Prossiga. Gente, o parceiro decolou aos 4:04, foi previsão de decolagem 5 minutos após, aos 4:09. É, mais 2 minutos. Já foi sugerido o controle de aproximação, uma separação de tráfego, porém o mesmo solicitou que aguardasse na pista. Ok, estou mantendo posição agora da sua autorização, 867. Eu havia solicitado para descer. Eu ainda não havia tido contato com o passaredo. Agora corrijo com o triplo, agora já tenho. Caso esteja ainda tenha intenções de descer, eu lhe autorizo a descida. Afirmo, desce e mantém nível de voo 080. Controle 2230, solicita a liberação da restrição da saída Arbor. O passaredo 2230, voe Elefa, autorizado, corrigindo, voe Arbor, autorizado, liberado da restrição de altitude. Liberada a restrição da saída Arbor, 2230. 0 graus, 109. Deve decolar, 8 metros. Não me chamo para o puxo. Oxenai 612 no 3, alinha e mantém cabeceiro no 0. Alinha, mantém no 0, Oxenai 612 no 3. Gol 1964, sua aeronave já está praticamente na proa de Itap. Não haverá ultrapassagem nesta terminal, mantenha a descida até o nível de voo 080, reduza a velocidade até 220 nós, gol 1964. Em breve a aeronave à frente incrementará a velocidade e estará com velocidade superior à sua. Passaredo 5474 está autorizado a chegada a Mari em descida até, corrigindo, trip 5474, autorizado a chegada a Mari em descida até o 50, interceptando a chegada a partir de Mari. Chegada a Mari descendo para o 50, trip 5474, ele vai incrementar a velocidade até 240. Olá, boa tarde, Gol 1867. 1867, contato radar, submantém nível de voo 3620. 3620, 867. O Lima Alfa Romeo fez? O Lima Alfa Romeo chamou? Alfa Tango Tango, complete a final pista 10, turno no 895. 1895. Gol 1867. Da presente, voe com curva pela direita na proa 300. 300 é a proa, gol 1867. Positivo, está sob vetor até cruzar nível de voo 1/100 após voo elefa. 1867. Tem até uma centena, após uma centena ele leva 1867. Torre Salvador, Papa, Papa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango já baixou travado? Afirmativo. Alfa Tango Tango, altímetro 1013, o vento 160 graus com 07 nós, aguardando apenas a pista livre. Ah, ok, aguardando. TAM 3216, chama agora Recife, frequência 126.85. Gol 9074, identifique, chegada Mari, desça para 090. 59. Alfa Tango Tango, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 09 nós. Autorizado pouso, 10, Alfa Tango Tango, baixa casa. Oxenê 6213, autorizado cogino, decolado ao 52, controle 119.35, bom voo. Controle 0935, Oxenê 6213, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Oxenê 6213, Fudeira da El, cruzando 2000. Boa tarde, Oxenê 6213, contato radar, após 2000, voe Leida, suba para 360. Após 2000, voe Leida, subindo 360, Oxenê 6213. Azul 4089, mantém a posição, devido a uma aeronave de instrutor. É, mais uns 200 pés. 7, desça para 2000 pés, o ajuste 903, autorizado ao final do procedimento, TRIB 5474, informe no localizador. Para 2000, informará o localizador, 5474. Gol 1964, desça para 3.000 pés, o ajuste 1013. 3.000, comida 13, gol 1964. Gol 1867, dá presente e reassuma a navegação pro de Elefa. Tá, vai lá, Elefa 867. Tá, 3805, para o táxi, 1.63, 4 horas e alternado Galeão. Então, 3805, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 e a táxi foi índia. No ponto de espera, chame tu em 1-1-2-95, que é legal, no 0 e no 3. Gente, via índia, ponto de espera em 18... em 18-953, 8-0-5. Agora pego o Kilo Quebec Serra, prossiga para o controle. Eita no 2, 1, 9. Com ajuste padrão, mantém o corredor, 1500 pés, o Kilo Quebec está em forma parede. Apontando o Vitor Tchau até o controle. Confirme seu estimado de pouso. Para o parte 3. Mantenha ainda uma centena na escuta do controle e aguarde a transferência de comunicações. 9, após a aeronave da TAM, que está terminando o push no portão 08, você vai iniciar o pushback. Está autorizado 4.000 pés, o ajuste no 03. Economia, 4 horas e 20, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Tá, 323, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame tu em 118.95, PNH 1013. Tá, está autorizado o táxi via Pat Winter no ponto de espera 1895, ajuste 1093, contato 3283. Azul 4089 da escuta do Sol. Azul 4089, após o passagem da aeronave da TAM, sua retaguarda, coordene com a equipe Sol, chame pronto para o táxi. Estou a nível 1405626. Gol no 867, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 60, 1288, boa. Boa. Gol no 1164, vou na proa de Mari para chegar no Mari. Vou na proa de Mari para chegar no Mari. De Kilo Romeo Oscar, mantenha 1.500 pés nos corredores, o ajuste padrão, informe parível para ingresso no Interlagos. Azul 4116, boa tarde, acione a identificação, chegada Mari, a proa de Mari, redução para 250 nós, desça para o nível 060. Zero ideal, o seu número 5 para pouso. Autorizado, exército, gol. Ativo gol no 964, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.500 pés, o ajuste permanece no 0.3, informe no localizador. 2.500, retoma na gol no 964. O trip 5474, estabilizado no curso do localizador. Trip 5474, completa final, torre 11895, tambor pouso. 1895, bom dia. Colar pistola 0, vento 160 graus, 089. Esse é colar, está 3805. Salvador, boa tarde, trip 5474 está alinhado no curso do localizador. Trip 5474, continua a autorização, aguarde autorização de pouso. 74. O ajuste no 0.3, autorizado o cruzamento da final do 1.0, próximo à posição Duna, autorizado o cruzamento próximo à Duna, e mantém a escuta do controle para você até. 0, decola da pista 1.0, com primeira curva à esquerda, saindo a Momo direto, aciona 5.165, frequência do controle 1.9.35. Passarei do 2230, chama agora Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, 2288, 2230. Papago Victor Charlie Hotel, mantém o nível 100, chama agora Recife para informação de tráfego. Frequência 1260, alterna 1288. Tango Vitor Charlie Hotel, controle. Tango Vitor Charlie Hotel, caso receba o controle, acione a identificação. Cruzado pouso, check trem, livre pouso, pista 1.0, vento 1.40 graus, 1.09. 5.4.7.4. Chave 3 de pouso, trip 5.4.7.4. Machado e travado, 5.4.7.4. Tem aí para o controle? pouso, Mike de Letra 1. Golo 964, está autorizado a descida para 2000. Informa que temos o helicóptero Robson 44 à sua frente e 500 pés. Não irá interferir na aproximação. Sim, Golo 964, desce para 2000. Golo 9074, está autorizado ao final do procedimento, vai seguir tráfego da companhia, desça para 2000 e informe no localizador. 2000, reportar ao localizador, o Golo 9074 autorizado ao procedimento. Gol 1164, está reautorizado, descida para 3000, o ajuste padrão. 63, gol 1164. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, informação em curso é a Mike, está autorizado o Manati a 1000 pés. Decola da pistão na 7 com a primeira curva direita, corredora Xé. Aciona 0132, frequência do controle 119, decimal 35. 2 Salvador, Urbano, Goro 964. 1964, reporte marcador externo, trem de pouso baixado, travado. Reportará. 40, autorizado, Leda. Direto Leda, subindo 340, tá 3805. Sim. Trigo 474, autorizado o táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Meia, Pelô, descendo para... Com quem é o nível? Para 4.000 pés, trip 5.000, ajuste padrão. 4.000, ajuste padrão, muito grato. Mike, Eco, Vitor, na escuta. Saigo 1885, acione a identificação, desça para o nível 060 na chegada ao Golf, seu número 62 para pouso, reduza para 250 nós. 1964, continua a aproximação, aguarde pista livre, a nave da TAM iniciando a rolagem no momento. A sua escuta. Romeu Oscar, voo da rotatória, 1.500 pés. 64, livre pouso, pista 1-0, vento 1.60 graus, 1-2, mano. Livre pouso na 1-0, voo 1-964. 3283, decolada 04, controle 1-9, decimal 35. 1935, tá 3283. Zona localizador, gol 9074. Azul 4089, solo. Me escuta. Sabe informar se a companhia fez alguma DLA pro seu voo? Não sei de informar. Gente, se o plano venceu, antes que o centro não se estenda aqui sua decolagem, pode checar junto com a companhia? Já checaremos. 24. 2.100 para estabilizado. Gente, reporte o marcador externo 3, pouso baixado travado. Autoral externo, baixado travado 9074. Tango Tango, está autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado, continua a curva direita na coroa de Alessa, 360 autorizado, está 3283. Gol 1164, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés e informe no localizador. 2000 autorizado procedimento, gol 1164. Para informação, temos um helicóptero próximo à duna, 500 pés, não irá interferir na aproximação para os tráfegos na chegada da máquina. 7, gol 1164. Quilômetro 1, setor 11895, tem um bom posto. 1974. Olha a pista ali, 1974. Sono 3, informe no localizador. 2000 com 1013, reduzindo 180, reportarei estabilizado azul 4116. Enquadrando-se como número 2, reporte na final da 17. Portanto, Juliette, gol 94. Gol 9074, livre pouso pista 190, vento 940 graus, 109. Autorizado pouso 990, gol 9074. Tá 3805, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. Agora com Recife 251, alternando 3325, tá 3805, uma boa tarde, obrigado. Boa tarde. Papa Tango Alfa Tango Tango, está autorizado o ingresso até de Saint Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Alfa, chame torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5, reduza para aproximação. 1-1-8-9-5, igual 9-6-4, reduzindo. Aqui é convido. Usado táxi via Oscar, chame para ingresso pistola 7. Pelo quilo Quebec Serra, para sequenciamento para 17, faça um 360 pela esquerda da presença. Repouso pista 17, vento 160 graus e 099 quilo homeótico. 1974, solo 08, a livrar direita, 121 decimal 9. Serra mantém condições visuais, informe visual com o CRG Queen. 1219 a livrar, agora 9074. Mantenha a posição na Quebec, Alfa Tango Tango. Mantenha a posição, Mike é convido. Torre, gol 1164, tá na final, baixou e travou. Sente, gol 1164. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 079. Sente, livre pouso, 1-0, voo 1-64. Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 4, voo 9074. Você vai precisar na prova da rotatória, chame 2-118-95, tambor pouso. 3283, chame Recife 1260, alterna 1288. 360-2288, boa tarde, 3283. Boa tarde. Confirme o patch. Recife 5626, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 90 no 3, informe no localizador. Teste vai tomar a proa de duna, está livre o procedimento ao estado 1014, graças. Vamos estacionar a frequência livre. Mike Eco, Vitor, autorizado ali em manter pistola 7. Quebec Sierra, reporte na terceira milha, pista 1-7. 41116, estabilizado localizador da 10. 41116, completa final, torre 71895, tomou posto. Obrigado, boa tarde, Azul 41116. O TRIP 5626, redução para aproximação, temos um Embraer 190 a 2 milhas do estado. Certo, iniciado. Gol no 885, reduza para 1.80 nós, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Azul 4116, vai passar o externo da 10. Alfa e repórter da Juliette, com o nono 64. E 2000, edifício, chegada Mari, desça para o nível 050. 4116. Mike Eco Vitor, aguarde. O Kilo Quebec Sierra, faça 360 pela esquerda e forma enquadrado como número 2 para a pista na 7. 7. O Kilo Quebec Sierra tem condição de reduzir se passar com o número 2 no aeroporto e número 1 na 7. Confirme Kilo Quebec Sierra. Tem condição de reduzir aqui e passar com o número 2 no aeroporto. Negativo, faça 360 com luz pela esquerda. Positivo, Tatuana. Azul 4116, um tráfego a 3 milhas da final da pista auxiliar, não interfere com o seu pouso. 4116, para pilotamento, mantenha próximo, limite radial 3000 Salvador. Correção, a radial 2800 Salvador. Livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 129, Azul 4116. 4116, livre pouso na 10. Autorizado 5626, informe estabilizado. Falará. Entrou a viatura Follow-me através do portão 08. Juliette parou no ONU, gol no ONU 64. Então, Follow-me no 08. 935. Conselho Azul 4089. Azul 4089, contato radar decolagem, autorizado Leida, suba para 340. Leida 340, 409. Reportará. Rapidão do 7, o Cruz da Mike Eco Vitor. Atenta, cheio de turbulência, autorizado decolar para 17, vento 170 graus, 089. Controle Salvador, papatão de novembro Yankee Mike para regresso. Hotel de novembro Yankee Mike, vou ir na prova rotatória, 1000 pés, informe visual com campo, ajuste no 0-3. Controle da rotatória, visual com campo, ajuste padrão, né? Direito Mike. Checa a Jutan Saero, gol 1-64. Quem é que está mais escuta aí agora, Zé? Pia, livre pouso pista 1-7, vento 1-70 graus, 089. Livre pouso, que eu quero ser. Transformação, agora introdução de pouso. 7, aguardando. Azul 4116, solo 1-2-1 nesse manobra. Até amanhã. Mike Eco Vitor, fora do solo zona 5, controle 1-9-35. 1-9-35, Branco. Axel Trip 5490 com 64 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Salvador. Trip 5490, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia, no ponto de espera Chumitou em 118 decimal 95, QNH 1-0-3. Trip. Temos o helicóptero próximo à Duna, 500 pés. Hoje, Duna para 2000, ajuste. 1-0-3, azul 41116. Observe o ATR da trip. Está taxiando para o ponto de espera. Após passagem do mesmo, está autorizado o ingresso da Juliette para o portão 08. A sua ATR da companhia vai para o 08, azul 41116. Estilo Quebec, seu solo, zona 7, confirmado. Pode virar direito e estacionar a frequência livre. 315, está pronto para a cópia? 9-0, chamou o tempo de pé. Decola da pistão no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, hoje tem certo a Uppers do 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5173, no transponder a frequência do controle 199.35. Chame 3, Salvador, 118.95, tempo posto. 8.85, ali, torre, 18.95, obrigado. Puxiné 6.3.95, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Salvador, muito boa tarde, Chané 6142, informação mais, autorização, recebo. Chané 6142, mais, confere agora para a foto. Azul 4089, chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado. Pista no zero. O Chané 6142, está pronto para a cópia? Pronto, está pronto. O Chiné 6142, autorizado Recife nível 350, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, Upper Whisky 58, aciona 5427, frequência do controle 119.35. Autorizado Recife nível 350, Puxiné 6142, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Vai dar pronto, está no tempo. Solo é o trip 5621, na sua escuta. Trip 5626, está autorizado o TAG Alfa Kilo para o PAT 3. Alfa Kilo PAT 3, 5621. Uno 5, 1885, check trem. Vai, já de travado. Livre pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 graus. Livre pouso. Pista que decola o PAT que se encontra? Copa e Alfa Romeo. Trip 5490 decolado aos 20, controle 19.35. 19.35, até a volta. Sol 5626, confirme o nosso de. Eu tenho aqui o 06, trip 5626. Já visual com o sinalizador, seu obrigado. Cliente. 00, saída mão. Sim, subindo, subindo, saída mão. Oxené 63, 2000, informe que perdemos a visualização radar. Informe passando posição 2, 9. Informe a Duna, Oxené 63, 2000. Está agora 5 milhas para Duna. Certo, afirmativo 63, 2000. Ao estabilizar, chame Torre, frequência 118.95, tamo pouso 63, 2000. Não atraso da sua frente. Obrigado, bom serviço a todos. Pistão 7, vento 170 graus, 109. Livre pouso, cabeceira 17, mas mantenha a condição visual e dá presente frequência ali para a coordenação, não há tráfego conhecido para informar. Processo, frequência livre, tomou pouso. No solo 23, no lugar direito, 1, 2, 1, nesse manobra. Foi coordenado junto ao controle para ser decolado a pista 35 e manter 1.000 pés após, inicialmente, após a liberação do controle e aí ele vai pagar uma proa direto para a petrolina. Qual foi a posição? Quantas milhas para a cabeceira, o Chanel 63, 2000? Tá passando, vai passar o externo mais 3 milhas. Afirma o reporte externo 3 pelos baixar o travado. Vai parar. 3, 2, 2. Lima Alfa Romeo, está autorizado petrolina, o nível final 085, aciona 5155, a frequência do controle 119.35, decola da pista 35, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Bank Mike no solo aos 24, autorizado backtrack, olha, vai na ótica, reporte livrando. Alfa Romeo, cotejamento correto, tem informação no PLB? Autorizado backtrack, ao livrar na ótica, reporte livrando. Sou externo embaixo travado, chave 63. Chanel 63-2000, livre pouso pistão no 0, vento 140 graus, 14 nós. Chanel 63-2000. E o nível que está passando e a distância de Salvador? Bem, estamos cruzando agora o nível 060, estamos afastados 8 milhas e meia do VOR. Sonar, chama o táxi. Está na posição Momo ou o nível 150. Cruzarei Momo, ou 5, ou 150, trip 5490. Confirma a aeronave que chamou o sol? Chanel 63-5, aguarde para o pushback. Papa Romeo, Romeo Golf, informação em curso é a Oscar, aguarde para a cópia. 20 Romeu Romeu Golf, aguarde para a cópia. Sonia 6326, no solo 27, ao livrar à direita, 121 decimal lá. 219, 6326. Salvador, boa tarde, Chané 6326, livrou na sua... 6326, táxi via Alfa, reporte essa Juliette para ingresso. Tudo especial, 6325, aguarde. Ferro. O Golf confirmando a 17, confirma o pátio. Da 17, o meu Golf autorizado a vitória conquista, nível 200, direto. Decola da 17 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor e após direto. Aciona 5166, o controle 119.35 e confirmando o nível 220. Fala, sua escuta. Voltamos a operar radar, só poderia confirmar se está a 18 milhas afastado de Salvador na radial 320? Afirmo, agora 19 milhas. Vamos passar em 1 milha e meia na posição bombom. Copiado o trip 5490. 20895, está liberacionado para o táxi 20895, então bom voo, meu voo. Na Alfa antes da Juliette, o Chané 6326. O Chané 6326 está autorizado o passe e a Juliette para o portão 01. Sente para o 01, 6326. O Chané 6315. Coordenando com a equipe pessoal, chame pronto para o táxi. Para o táxi, poxa, né? Temos 142 na borda, autonomia de 50, alternando o galeão. O Chané 3, 1, 5, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio Índia, no ponto de espera Chumitou em 1-1-8, decimal 95, CNH 1-0, no 3. 1-0, no 3, via pátio Índia até o ponto de espera 1-0, torre 295, bom trabalho. Bom dia, para o Luiz, que regressa para Salvador. Sete Branco Luiz, que 1.500 pés, o ajuste padrão, está autorizado a prova da rotatória Bravo Luiz. IP 5490, cruza agora nível 120, chama em Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Afirmo, táxi pela pista, é ponte na papá para ingresso. 545. Da volta, bom voo. Meu Golf, prossiga. Isso, eu acho o táxi. Sente. Torre Salvador, boa tarde, 6305, já nem aproximando o ponto de espera da 1-0, pronto. Linha 3-1-5, autorizado, aliás, decolar a pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Além da cola, 1-0-6-3-1-5. Lima Alfa Romeo vai levar a pista via Quebec e seguir via Mike e reporte na Lima para ingresso na 35. Iniciando 6305 para